sério e ninguém dorme de touca. Só menino bom, cria dos vida louca. Aqui o jogo é sério e ninguém dorme de touca. Só menino bom, cria dos vida louca. O bonde é pesado, domina a pista, sistema falhou, cria e terroriza na hora da ação. Nem de esquerda, nem de direita, submeta opressão. Não vem tirar, não vem tirar pra louco. Taca fogo no estopim pra ver o circo pega fogo. Cria de freestyle, domina o baile, o tempo voa, ele não breca. Tem os meninos bom e tem os moleque checheca. Bate a cabeça no chão, movimenta a mente nas ruas. Aqui o papo é reto e a batida é nua e crua. O comércio é muito louco, movimenta a street do cannabis. Tem da química e também tem do haxixe. O comércio é muito louco, movimenta a street do cannabis. Tem da química e também tem do haxixe. Aqui o jogo é sério e ninguém dorme de touca. Só menino bom, cria dos vida louca. Aqui o jogo é sério e ninguém dorme de touca. Só menino bom, cria dos vida louca. Aqui o jogo é sério e ninguém dorme de touca. Só menino bom, cria dos vida louca. Aqui o jogo é sério e ninguém dorme de touca. Só menino bom, cria dos vida louca. A cada bate cabeça, bang, bang, bang, bang. Se for da maloca, maluco, bang, bang, bang, bang. Se tromba de esquina, bang, bang, bang, bang. Na quebrada usamos a bim, a trincheira espirra sangue. Se for pra chegar, se baba baixo, né, de sei lá, meu time impactou. Se mantendo intacto, o espírito papo fechou sua malaca social. Chama a família que tem fogo na bagana. Encostou linha de frente e sua primeira dama. Aqui o jogo é sério e ninguém dorme de touca. Só menino bom, cria dos vida louca. Aqui o jogo é sério e ninguém dorme de touca. Só menino bom, cria dos vida louca. Aqui o jogo é sério e ninguém dorme de touca. Só menino bom, cria dos vida louca. Aqui o jogo é sério e ninguém dorme de touca. Só menino bom, cria dos vida louca.